Volta a ser calma aí. Só a te querer. Finalmente eu me prendi. Maria, eu me apaixonei. Já não sei sorrir, não sei viver. Maria, devo confessar que entre mim e Maria só a ti eu hei de amar. Maria, vem comigo e vamos comer. Pra mim seria em dó. Dó, tá no dó comigo. Cantamos 1 milhão de vezes em serenata. Enquanto houver saudade, uma valsa de Custódio Mesquita e Mário Lago, interpretada por Edmar da Costa Machado, com Laudelino Silva ao bandolim e Emir Filho ao violão.